Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Este programa que acontece sempre à sexta-feira às 10h30, ou domingo às 10h, e também com reposição agora às 15h. Este programa Palavras de Esperança, que representa o Arciprestado Nordeste da Diocese de Coimbra. Contamos com a participação habitual do Sr. Padre António Loureiro, pároco de Oliveira do Hospital, também o Sr. Padre Orlando Henrique Henriques, pároco em Pampilhosa da Serra, e já contámos neste programa também com a participação do Sr. Padre Borges de Carvalho, também pároco em São Paio de Gramaços e Santa Ovaia, e é também conhecido de todos os oliveirenses. Hoje comigo o Sr. Padre António Loureiro, pároco de Oliveira do Hospital. Seja bem-vindo, Sr. Padre, mais uma vez às nossas Palavras de Esperança. Muito obrigado, uma saudação a todos os nossos ouvintes. E oxalá este nosso programa sirva justamente para isto, para deixar um pouquinho de esperança nos nossos corações, tantas vezes sujeitos a problemas, a dificuldades, que a esperança hoje brilhe de novo no nosso interior, iluminados pela Palavra de Deus. Cá estamos para dar esse contributo, não é? Exatamente. É isso mesmo. Hoje olhamos de modo particular para o quinto domingo da Quaresma, estamos a duas semanas da Páscoa, mas antes disso, Sr. Padre, é preciso também olharmos para outras situações, alguns avisos, mas também um texto do Sr. Padre, do Sr. Papa Francisco, que é importante destacar. Exatamente, o Santo Padre publicou no dia 25 de março a sua mais recente exortação apostólica. É um texto que ele escreveu aos jovens e a todo o povo de Deus, mas particularmente vocacionado para os jovens, em que ele assinou no dia 25 de março em Loreto, e que pretende ser um diálogo com a juventude. Hoje vemos que a juventude está um pouquinho afastada da vida da Igreja, e o Papa pretende chamar de novo esta parcela tão importante e que tem a ver muito com o futuro da Igreja, para um diálogo, para uma aproximação à fé. Também nós em Portugal, agora todos na expectativa da próxima Jornada Mundial da Juventude. Penso que ainda não tive a oportunidade de o ler, só ontem é que tive acesso ao texto impresso, mas tem por título Cristo Vive. E Cristo quer viver no coração de todos. E é um apelo para que os jovens também se deixem interpelar, que o seu interior sedento de amor, sedento de verdade, sedento de futuro, seja capaz de criar um espaço para o amor de Deus e para a fé. É nesse sentido que o Papa se quer dirigir a todos os jovens e também a todos nós. Esperemos depois, em próximas oportunidades, poder refletir um pouquinho mais sobre as palavras do Santo Padre e a repercussão que possa vir a ter também na nossa vida cristã. Tem sido bem visível, Sr. Padre, esta boa relação, esta empatia que o Santo Padre cria com toda a juventude. É, efetivamente, as Jornadas Mundiais da Juventude são um aspecto particular, mas o Papa tem procurado, ele que já é um ancião, já tem 80 e poucos anos, mas tem um espírito jovem e tem mantido esse dinamismo de ser capaz de estar com todos, de olhar para todos e ter um coração jovem. Às vezes, mais importante que a idade cronológica, a idade espiritual, a idade psicológica, é a atitude que se tem entre a vida, e o Papa Francisco tem mostrado uma atitude sempre muito dinâmica, muito positiva, surpreendentemente novidosa, com novidade, que às vezes até parece mais jovem que muitos jovens. É, não é? E noto também a facilidade que ele tem de chegar perto das pessoas, não quero dizer de descer, mas acaba por ser essa a palavra na aproximação que faz, quer da juventude, quer de todas as pessoas. Põe-se ao nosso lado, de igual para igual. É, até te usou uma palavra muito interessante, porque nós temos sempre tendência para subir. Jesus optou por descer, ele que estava no céu desceu até à terra, e estando na terra desceu até ao mais humilde, ao mais simples. E o Papa pretende também, de algum modo, dar testemunho disto mesmo. Ele que podia estar de pé, podia ser reconhecido, aplaudido, venerado por todos, prefere inclinar-se, prefere inclusivamente até beijar a mão daqueles que sofrem, daqueles que foram injusticiados ou injustiçados, daqueles que têm doenças. Então torna-se um Papa irmão, um Papa fraterno, um Papa que quer falar com todos, tocar a todos e dar a todos uma esperança e de amor. No fundo, dizer a todos que Deus o ama, e o ama tanto ao mais humilde como ao mais importante. Ama tanto o mais pequeno da Igreja como ama ao Papa. Isso é que o Santo Padre pretende também dar testemunho, e apraz-nos registar com muita alegria esse dinamismo que é bem cristão, que é imitar a Jesus, que sendo Deus se fez homem, e sendo homem se fez obediente a todos, obediente ao Pai até à morte e morte de cruz. E há até imagens que vamos vendo na televisão, que a televisão nos possibilita tomar contacto, imagens surpreendentes do Santo Padre nessa humildade. É, exatamente, às vezes até nos espanta muito, não é? Como é que alguém podia ter tanto poder e ser tão importante, opta, por exemplo, quando vai nas suas visitas apostólicas, pelo carro mais humilde, o mais simples, um carro melhor que o meu, para dizer que o ser representante de Cristo quer simplesmente estar com todos, e estar com todos é estar com o mais pobre, com o mais humilde. Então são gestos sempre bonitos e que o Papa irá fazendo, irá continuar a fazer. Bastará ver na próxima Quinta-feira Santa a celebração que ele irá fazer, seguramente, de novo, na humildade, na simplicidade, com os últimos, com aqueles que nós desconsideramos, e que ele quer também dizer: também tu és irmão, também tu és filho de Deus, também por ti morreu Jesus Cristo na cruz, o mesmo que fez por mim. Muito bem, nós que gostamos tanto de invocar aqui, de falar aqui do Santo Padre, Papa Francisco, nas nossas palavras de esperança, mas caminhamos então neste programa. Seu Padre António Loureiro, alguns avisos também importantes, não é? Que é preciso, sim, partilhar. Estamos na Quaresma, recordar que o tempo da Quaresma é um tempo em que somos chamados de um modo especial à conversão interior e que a Igreja oferece algumas atividades próprias da Quaresma. Por exemplo, participar na Via Sacra. Em todas as nossas paróquias haverá pelo menos uma Via Sacra pública, organizada em colaboração com a Catequese, onde pretendemos justamente meditar no caminho doloroso de Cristo, que foi até à cruz, que morreu e ressuscitou, para abrir-nos caminhos novos de esperança. Por recordar também um dia especial das sextas-feiras da Quaresma, em que somos chamados a praticar a abstinência. Simplesmente isso. Na sexta-feira, não como carne. E, independentemente do barato ou do caro, é lembrar-me do Senhor. Recordo um episódio muito curioso. Esta semana, na sexta-feira passada, tive em casa umas crianças e depois foram lanchar. E depois no lanche, depois pão, queijo, e disse: então, e não há fiambre? Eu disse: não, hoje não há fiambre porque hoje é sexta-feira. Ah, sexta-feira? Não, na sexta-feira não se come carne. Ah, mas nós comemos de manhã. Então, olha, então vamos ficar com essa referência, porque é importante. Então, as famílias têm muita importância também nesta mensagem. Porquê? Porque é importante, são mensagens simples, mas que nos ajudam a descobrir que Jesus é o Senhor, que vale a pena ter fé. E que a fé também marca, se cria identidade, cria-nos identificação, quando temos alguns ritos simples. Este é um deles. Não é pelo sacrifício em si, é simplesmente para me recordar do Senhor e recordando-me do Senhor através destes meios tão simples, mas pronto, que são uma possibilidade de rezar mais, de pôr mais em união com Deus. Um outro meio também é a confissão. A Igreja manda que nos confessemos ao menos uma vez por ano e comunguemos na Páscoa da Ressurreição. Então também todas as paróquias terão a oportunidade de viver o sacramento da reconciliação, que é um renovar do batismo, um abrir o coração à graça de Deus, um reconhecer que eu sou pecador e que eu erro e que às vezes até pode não ser muito grave, mas que assim de Deus, não rezei, não fui caritativo com os outros, fui egoísta, fui orgulhoso, disse alguma mentira ou fiz outras coisas piores. A gente às vezes reconhece que aqueles que realmente precisavam de se confessar estão longe. Não querem. Porquê? Porque confessar-se significa também arrepender-se. Arrependimento. Significa recomeçar de um modo diferente. E isso custa, não é? Para algumas pessoas custará. É uma decisão. Mudar hábitos. Mas que é fonte de alegria. E se eu fui infiel ao meu matrimónio, tenho que dizer: fui infiel ao matrimónio, então daqui para a frente vou ser fiel. Para isso é a confissão. Agora, se a gente continua tudo na mesma, e depois quando nos damos conta, temos problemas, e temos separações, e temos conflitos, e temos sofrimentos. Fala-se tanto na violência doméstica e continuamos a ter isso em Portugal. Porquê? Porque não nos confessamos, não nos arrependemos, não reconhecemos que está mal. Então continuamos na mesma. E o princípio do mal ganha espaço dentro de nós. A confissão é justamente para que o princípio do bem seja ele a vencer. Portanto, um apelo aqui neste programa para que as pessoas aproveitem este período da Quaresma. Há também dias específicos para a confissão, certamente agendados. Sim, depois em cada paróquia poderão ver, são dias diferentes. Este fim de semana teremos muitas confissões. Então, na medida em que pudermos participar, beneficiaremos, não é? Pronto, depois também ainda referir que estamos a preparar a nossa peregrinação a Fátima a pé, a peregrinação anual, que será de dia 9 a 13 de maio. Todos aqueles que também querem fazer esta experiência de ir como peregrinos a pé a Fátima, poderão inscrever-se na Casa Paroquial até o Domingo de Ramos. Depois a seguir teremos uma reunião com todos os peregrinos. É uma oportunidade de louvar a Deus, de fazer também uma espécie de retiro, de caminhar, de ir em contacto com a natureza, às vezes até padecer um pouquinho, mas oferecê-lo não pelo padecer, mas com sentido. Senhor, estou à procura de ti, gostaria de me encontrar contigo, quero-te oferecer o meu coração, quero melhorar a minha vida, quero abrir o meu coração, criar dentro de mim um espaço para Deus. Também isso é importante. E, atendendo a anos anteriores, já há um grupo significativo que sim, já marca presença nesta peregrinação. Mais de 50, 60 pessoas costumamos ir a pé. O seu padre também costuma participar. Eu também costumo ir, também experimento a dor das pernas e das bolhas nos pés, também faz bem. Mas é uma tradição muito portuguesa e muito interessante. Já os antigos faziam muitas peregrinações. O peregrinar é pôr-se a caminho, ir à procura de algo e saber que posso encontrar esse algo. É não estar contente com o que já tenho, procuro algo mais. Também não é às vezes, muitas vezes é também para cumprir promessas, mas mesmo que não haja promessa, eu nunca fiz nenhuma promessa, eu gosto de ir a Fátima a pé, porque é ir à procura de um espaço novo que quero abrir o meu coração a Deus e aos irmãos. Então esse é esse caminhar, ir pensando, também partilhar com os outros, o poder refletir, o poder rezar no caminho, é muito importante. Portanto, pois, alguém que nos esteja a ouvir, que até tenha esta vontade, mas nem tem um grupo organizado, pode então inscrever-se até o Domingo de Ramos. Até o Domingo de Ramos. De 9 a 13 de maio iremos então assim em peregrinação a Fátima. Muito bem, fica aqui então este aviso. E a última informação mais para a nossa unidade pastoral é que celebraremos no dia 28 de abril a festa da nossa unidade pastoral, em que temos como padroeiro São João Paulo II. Este ano iremos fazer de um modo um pouquinho diferente. Começaremos com a missa na Igreja Matriz da Oliveira do Hospital e depois iremos em procissão até ao Santuário de São João Paulo II. Tínhamos feito no passado, tínhamos ao contrário. Então vamos fazer assim. Começaremos junto com a celebração na Igreja Paroquial e depois iremos em peregrinação e concluiremos com uma oração e uma bênção, pedindo que São João Paulo II continue a abençoar o nosso concelho. Pronto, esperemos que também seja um dia importante na nossa caminhada de fé como unidade pastoral. Este é também um dia que junta a gente de todo o concelho, sim, não é? Temos acaba por ser ali, haver uma união. Exatamente, temos a associação que se constituiu de São João Paulo II, então somos todos convidados a poder vir com a nossa medalha, com as nossas irmandades das nossas paróquias e poder, de algum modo, celebrar a fé, confiando-nos à intercessão de São João Paulo II. Ele que foi um Papa muito amigo de Portugal, muito amigo de Fátima, um Papa santo, que nestes dias tive a oportunidade de ler uma das suas encíclicas e dava o testemunho da sua fé pessoal. É isso que muitas vezes precisamos, de aprofundar a nossa fé pessoal em Deus, confiando absolutamente nele, bebendo da fonte apostólica, portanto da origem. Temos a mesma fé que tiveram os apóstolos, o Papa é garantia disso mesmo. E São João Paulo II foi um Papa realmente muito importante, que soube viver a fé também através do seu testemunho pessoal, de alegria, de juventude, e depois no final da sua vida de dor profunda, também de misericórdia. Portanto, tudo dimensões que somos chamados também nós a viver no nosso dia-a-dia. Muito bem. Seu Padre, partimos então agora para a liturgia deste domingo. Olhemos em primeiro lugar para o Evangelho. Exatamente, o Evangelho é um Evangelho muito interessante, o Evangelho de São João, no capítulo 8º, em que nos conta a história de uma mulher adúltera. Ainda recentemente vimos a história de um país islâmico que promulgou a lei de que as mulheres adúlteras deviam morrer apedrejadas. Isso era o que acontecia no tempo de Jesus, era a mesma lei. Jesus veio oferecer uma nova perspectiva. Encontraram uma mulher que cometeu adultério. Aqueles judeus fervorosos, religiosos, levaram-na a Jesus e dissemos: Senhor, tu falas tanto de amor e de paz e de perdão, mas o que é que devemos fazer? Esta mulher foi encontrada a cometer adultério. Moisés mandou apedrejá-las. Tu que dizes? Digamos que colocaram Jesus uma dificuldade, diz o Evangelho, que ele começou a escrever no chão. Imaginou a pensar, como é que eu vou sair desta armadilha, claro, que me estão a fazer? E de repente levantou-se e disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. É surpreendente esta atitude de Jesus. É misericórdia que passa também pela vida de todos. E diz o Evangelho que aqueles homens deixaram cair as suas pedras e começaram a retirar-se, começando pelos mais velhos. E ficou Jesus só com aquela mulher. Diz: então ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Vai e não voltes a pecar. Então isto é a atitude de Jesus. E por isso é que o cristianismo é a religião que supera todas as religiões. Hoje os muçulmanos continuam a dizer que a mulher deve ser apedrejada. Conta uma história de Maomé, em que ele também, não sei se é uma história real, ou se é, mas é uma o que conta. Conta-se. Né? Que também ele foi a mesma situação, em que foram, encontraram uma mulher a cometer o adultério, levam-no a Maomé e disse: o que é que devemos fazer a esta mulher? Até o que é que diz a lei? Que deve ser apedrejada. Até o que é que estás à espera? E todos apedrejaram a mulher. É a diferença entre a lei que se aplica ou a misericórdia que vence. Jesus vem-nos anunciar o Evangelho da misericórdia. A força do amor que perdoa, que salva e que dá uma nova oportunidade. Por isso é a supremacia da fé cristã sobre todas as outras fés. É a fé do amor, é a fé da bondade, é a fé do amor que brota desde dentro e que vence o mal dentro de si mesmo, em primeiro lugar, para depois oferecê-lo aos outros. Por isso, quando a Bíblia diz que Deus é amor, quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, quando Jesus perdoa à mulher pecadora, está a dizer-nos isso mesmo. O homem é amado, o homem é chamado a viver no amor. Se falha, demos-lhe uma segunda oportunidade. E, sobretudo, eu que não me deixo contaminar pelo mal, que eu queira amar sempre, do princípio até ao fim. Assim fez Jesus, assim nos ensina Jesus. Não é que Jesus permite o adultério, claro que é contra o adultério, mas é a favor da salvação da pessoa, também daquela que comete adultério. E se a mulher cometeu adultério, não cometeu adultério sozinha. Nós, humanos, acusamos a mulher. Os outros escondem-se. E por isso eles retiraram-se e deixaram cair a pedra. Portanto, penso que a fé cristã é uma fé do amor, da paz, da reconciliação para todos. E não há diferença entre homem e mulher. Todos somos pecadores e todos somos convidados a receber a misericórdia de Deus e a recomeçar de novo, pondo amor onde antes havia ódio, onde antes havia injustiça, de onde antes havia egoísmo. Oxalá esta misericórdia do Senhor sirva para que também no nosso coração brote uma misericórdia mais abundante. Oxalá neste período de quaresma todos pensem em si, de facto procurem Jesus e procurem também o arrependimento daquilo que possam ser as suas faltas. Seu Padre, ainda continuando a interpretar a liturgia deste quinto domingo da quaresma, olhamos agora para a segunda leitura. Muito bem, esta segunda leitura pessoalmente até me é muito cara. É a carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, no início desta carta, versículo 8 e seguintes, em que começa assim: irmãos, considero todas as coisas como prejuízo, comparando-as com o bem supremo que é conhecer Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele renunciei a todas as coisas e considerei tudo como lixo para ganhar a Cristo e nele me encontrar. Isto faz-me voar até a minha última Eucaristia, quando fui para missionário, quando deixei a minha vida e decidi seguir outro caminho, e foi justamente esta uma das leituras dessa celebração de despedida na minha paróquia, faz já 33 anos, em que para mim tudo era lixo ante a grandeza e a sublimidade de conhecer Jesus. E foi isso que aconteceu comigo também entendi que seguir a Jesus, amar a Jesus, era mais importante que ter uma boa profissão, que constituir família, que autorrealizar-me segundo aquilo que eu pensava fazer. E Jesus apareceu, cruzou-se comigo na minha vida, e como fez também com São Paulo. E então eu entendi que valia a pena deixar tudo ante o bem supremo que é conhecer Jesus, que é amar a Jesus, mais que tudo, descobrir-me amado por Jesus. E esse é o convite que continuamos hoje a fazer e que a Igreja continua a fazer. Está a ver, este texto tem 2000 anos e continua a ser absolutamente atual. Foi para mim há 33 anos, será hoje com certeza também para muitos jovens que queiram fazer a mesma opção vocacional, ou será para muitos pais e mães de família que entendam que Cristo é mais importante do que todas as outras coisas e optem por viver a sua fé com intensidade. Muito bem, que seja assim então, já que foi consigo, certamente continuará a tocar em muitos corações. Falta-nos ainda então um olhar mais particular pela primeira leitura deste domingo. Pronto, também a primeira leitura é uma palavra de esperança. Vivemos num mundo às vezes, e uma vida pessoal também, com tantas coisas com carga negativa, que a gente nem sabe bem porque é que me aconteceu isto, e porque a gente às vezes desanima-se e entra na tristeza, às vezes até na depressão, ou na angústia. Muitos casos, não é? E lamenta-se. É, enfim, infelizmente muitos casos. E até estranhamente, até na juventude, já há casos em que a pessoa entra na tristeza profunda. E então Isaías vem com uma palavra de profunda esperança. Eis o que diz o Senhor: não vos lembreis mais dos acontecimentos passados, nem presteis atenção às coisas antigas. O que passou, passou, e olha, se a coisa correu mal, aconteceu. Olhai, vou realizar uma coisa nova, que já começa a aparecer. Não a vedes? Deus quer fazer algo novo connosco. Não te dás conta? E a gente diz, não me dou conta de nada. Continua na mesma. Pois. Continua na mesma. É difícil entrar por ver a mensagem, não é? Tão profundo é o negativismo em que as pessoas estão mergulhadas por vezes. Por isso o Senhor diz, eu vou realizar uma coisa nova. Não és tu que vais fazer, sou eu. Não a vedes? E depois explica, vou abrir um caminho no deserto, fazer brotar rios na terra árida. Eu vou fazer isso. Eu, Senhor, o digo, eu o faço. Então a fé cristã tem também esta capacidade. Aquele que tem fé e que é capaz de se abrir a Deus, deixa que Deus faça na sua vida. Não sou eu que tenho que fazer. Deixa que Deus faça. E Deus fará surgir a esperança no teu coração. Claro, e por isso a quaresma é tempo de conversão, tempo de jejum e de abstinência. Se queres que Deus atue em ti, também tens que deixar algo. Não podes pôr tudo no mesmo saco. O amor e o egoísmo não se podem misturar no mesmo saco. O bem e o mal não se misturam. A verdade e a mentira não se misturam. Então sou chamado a abrir-me a algo novo. Mas é algo novo que é puro, que é autêntico, que é verdadeiro. Renuncia ao mal e faz o bem. Esse é que é o grande caminho. Que é o mesmo que Jesus disse à mulher adúltera. Eu não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Muda de vida. E o que o Senhor quer fazer é isso. Eu estou a fazer algo novo, não o vês? Estou a redimir-te, a abrir-te um caminho novo, a dar-te uma possibilidade nova em que abraças o amor no teu coração. Deixa que no teu coração brote amor novo. E esse amor é que vai fazer que a tua vida se transforme. E a tua angústia e a tua tristeza e a tua depressão pertencem ao passado. Se deixares que Deus atue e brilhe no teu interior. E estamos sempre a tempo, não é? Para claro. Isso. E mais ainda, hoje vou fazer isso. Hoje é o dia ideal. Hoje é o dia da salvação. Nós é que somos lentos a acreditar. Então continuamos na mesma. Mudou-te alguma coisa? Não mudou nada. E outro dia, olha, mudou tudo. Porque deixei que Deus brilhasse com a luz da fé dentro de mim. Essa é a força que ninguém pode dar. Olha, nem os psicólogos a podem dar. É Deus que a dá. E desse modo, Deus hoje é Salvador. E desse modo, Jesus quer fazer Páscoa comigo e contigo que me ouves e com todas as pessoas. Porque o dom da fé leva-nos a uma vida nova. À vida de Jesus ressuscitado. Deixa que Jesus transforme o teu coração. Não, mas aquilo isso eu não deixo. E então continuo na mesma. Continuo com o meu pecado. Agarro-me ao meu pecado e não o solto. Confessar-me nem pensar nisso. Abrir-me a graça a Deus, isso eu não quero. Então, olha, tudo continua na mesma e os compromissos têm que ser doses cada vez mais fortes e nós não temos esperança. Porque a presença de Deus é uma presença viva de alguém que me ama e que me ama dentro de mim. Portanto, faz brotar amor no meu coração. Talvez a doença continue como estava. Pois eu tenho diabético, se eu sou diabético, continuarei diabético. Ou se eu tenho um problema no fígado, se calhar vou ter que ir ao médico e ele terá que me tirar a bilis ou fazer o que for preciso. Mas vou fazê-lo com uma força totalmente diferente, que é a força do amor de Deus que me habita. E a superação será mais fácil, não é? E mais rápida? Em tudo, na força anímica e depois até o corpo vai atrás da renovação espiritual que o Senhor nos quer oferecer. Porque somos uma identidade corpórea e espiritual. Se o espiritual está bem, até o corpo fica bem. Claro. Então fica esse grande convite São para todos nós. São estas as verdadeiras palavras de esperança, não é? E oxalá, possam produzir algum fruto em alguém. Se houver alguém que disser, pois hoje eu vou abrir o meu coração a Deus e vou deixar que o amor de Deus me visite. Essa pessoa vai encontrar verdadeira esperança e para ela vai ser uma autêntica Páscoa este ano. Estou certa de que estas palavras tocaram a muito boa gente que nos está a ouvir a esta altura. Seu Padre, estamos a terminar este nosso programa, como sempre uma sugestão musical, o que é que tem para partilhar connosco? Então, olha, como recordei esse tempo da minha juventude, vamos ter uma canção cantada por um coro juvenil infantil, mas que é uma canção que se tornou mais... Era de jovens, mas pronto, de todos. E que é, Senhor, Tu me chamaste e eu te respondo, eis-me aqui. Então, quase todos sabem cantar, não é? É, exatamente. É uma canção para todos poderem acompanhar. Exatamente, e cantamos então com um coro de crianças, porque também nas crianças temos que começar a semear, do modo eficaz, a alegria da fé. Muito bem, seu padre, muito obrigada por ter estado comigo em mais estas Palavras de Esperança. Nós ficamos então por aqui, regressamos no próximo programa. A todos uma boa continuação.